sistemas que nós iríamos propor, se calhar vamos passar já a dois comentadores. Comentadores não, dois convidados. Convidados que nós pedimos para dedicar, para comentar e fazer observações e depois se calhar para o público para poder haver um diálogo mais, se calhar mais para todos. Vou passar então primeiro ao arquiteto Luís Valgante. Ora, eu não sei o que é que devia aumentar como ficou aqui provado, nós não temos planeta. O que nós temos é a oficialização da possibilidade dos políticos fazerem da cidade aquilo que eles querem e depois acontece se conseguirem vencer as lutas entre eles. De modo que aqueles que tiverem mais velocidade ou mais força vão conseguir trazer mais. Os que tiverem menos força vão conseguir fazer mais. Mas aqui há um facto é que plano diretor não temos. Portanto, plano diretor temos que ter uma lei. O plano diretor é uma lei, faltando com todas as outras. E se essa lei tem que ser interpretada, como foi aqui documentado, de várias maneiras diferentes, conforme os setores que ali estão, não existe plano diretor. Existe, é pura e simplesmente uma calça velha para os políticos fazerem a cidade aquilo que eles querem. E como os políticos não estão interessados, senão em favorecer negociatas, em favorecer grupos de pressão e aceder a isto e aceder àquilo, é evidente que o plano diretor tem sido a faca com que temos visto assassinar a cidade do Porto. Isto para dizer que, desde o Ricardo Figueiredo, que nunca foi arquiteto na vida, que veio para aqui porque era senhor arquiteto e que quando chegou aqui disse que não era arquiteto, que era político, até os outros, nem sequer o título de arquiteto tinha, também sabiam tanto como a vida do Ricardo Figueiredo, ou menos, se é que eu sabia alguma coisa, não sabe. O que é um facto é que temos andado pura e simplesmente a ser vítima da cidade, tem sido vítima da discricionalidade e dos favores ou das cedências que se têm feito às coisas. Vejam que pode-se dizer que um PIB que devia ter morrido um ano depois de ter sido aprovado pode ressuscitar 10 anos depois e ninguém acha isto aberrante e não há partido nenhum que faça com que isto seja ponha a boca de trombone e que seja declarado uma monstruosidade inadmissível. Portanto, nós estamos aqui assim a ser vítimas dos políticos. Os políticos fazem de nós palhaços, servem-se destas reuniões para nos entreter, fazer cantar umas cantiguinhas para nós adormecermos e, no fundo, vão fazer o que querem. E aquilo que podem, aliás. Porque eles também não estão todos imaginados, não fazem só o que querem, fazem o que podem. Portanto, eu só tenho que dizer que eles poderiam ter boa vontade se houvesse alguma coisa disto, mas não sabem. E o que havia a fazer era voltar tudo de pernas para o ar. Ninguém quer voltar tudo de pernas para o ar, senão o país já está a virar de pernas para o ar. E, portanto, a minha opinião é dar a força às freguesias. Obrigar a que tudo o que se passa nas freguesias seja escalculizado pelos fregueses. É preciso que depois a coordenação seja feita por uma entidade coordenadora, sim senhor, e que isto tudo seja. Mas não fazer a coisa de cima para baixo. Tem que fazer a coisa de baixo para cima. Porque quem sabe se o terreno na esquina da Rua de Montreal com a Rua da Meditina, que está cheio de árvores bonitas, tem que ser conservado para que as árvores bonitas não sejam atadas abaixo pelos projetos do Sr. Arquiteto José Cavaca. São as pessoas que vivem na zona, não é o Sr. Vereador que diz que não, nunca foi ao sítio. E que não vai, esteve mesmo tendo lá os experimentos a pedir a aprovação e assina por baixo lá aí. E os diretores de serviço é a mesma coisa, assina por baixo e lá aí. E os chefes também assinam por baixo lá aí. Porque as informações da Câmara são feitas pelos fiscais e pelas pessoas que vêm logo a seguir. Daí que, adiante, ninguém tem tempo de abrir os processos e de estudar, ler as moedas criativas, ver os desejos, não sei o que, não sei o que mais. E a primeira procurada que se diz é que vai sair depois com a assinatura do Presidente ou dos seus delegados. Bom, não é isto que é a gestão da cidade. A cidade não pode ser feita assim e, portanto, eu estou muito enjoado. Obrigado. Boa noite. Eu gostava de tocar nos outros pontos que foram aqui já há bocado, para vocês me entendam outro tempo. De facto, acho que o primeiro problema do PDM é que realmente é o PDM não é o PDM de uma cidade, mas é praticamente o texto de uma cidade, não é? Como já foi dito, não é? Então, parece-me que estarmos a preocupar-nos com os pormenores do PDM, sem nos preocuparmos com os pormaiores, não faz sentido, para mim não faz sentido. Portanto, temos de encontrar uma maneira de, pelo menos, coordenar o desenvolvimento do PDM com os PDM que existem. Ou, provavelmente, o que fará com mais sentido até é começar a pensar a sério o que é que podemos fazer para redimensionar e redistribuir a divisão do sentido que existe agora, as fusões de conselhos. Ou separações, não esquece, e freguesia também. E aqui, neste aspecto, reforço o que o Sérgio Valente disse. Parece-me que o PDM não dá, de facto, o destaque que devia dar à intervenção das freguesias, que elas também tinham de ser dimensionadas. Nesta altura, por exemplo, aqui as freguesias históricas nem sequer têm massa crítica para fazer seja lá o que for. Mas acho que é importante pensar no redimensionamento territorial. Antes de começar a pensar no pormenor do PDM. Mas também acho que o PDM não deve ter aquela preocupação de especificar demais por duas razões. Primeiro, porque só deve especificar aquilo que for realmente feito em nome da proteção de valores muito mais alto do que a liberdade dos cidadãos poderem agir como acharem que devem fazer. Neste caso, a proteção do seu histórico e esse tipo de valores. E, por outro lado, porque, ao especificar demais, não pressupõe que existe uma capacidade de intervenção da administração pública que, de facto, não existe. A administração pública não tem recursos para intervir para implantar aquilo que define no PDM ou para fazer com que isso seja implantado. E, portanto, acaba por ser um documento completamente inútil, porque, de fim de contas, para o OBG, o isso não existe, mas não tem aplicação prática, porque ninguém vai ficar aqui. O que eu sugeria é que se começássemos todos a pensar o que é que nós podemos fazer para adequar o desenho do território, o desenho administrativo do território à necessidade de planeamento que tem de ser obtida no PDM e como é que podemos ser suficientemente minimalistas para especificar o que é preciso, mas retirar tudo o que está a mais, para que não haja dúvidas e passar depois e que o PDM possa ser mesmo verificado. Obrigado. Eu, se calhar, perguntava a algum dos aqui de presença se querem fazer comentários, vou passar então. Eu queria só fazer dois comentários. Um relativamente à primeira intervenção, que não posso deixar de fazer, porque quem não se sente não é filho de boa gente. Eu vou-lhe dizer apenas duas ou três coisas. E fico-me muito pelo respeito que a sua idade merece que podia ser roubado, que é, eu sou político, mas sou gestor, não sou arquiteto, é verdade. Trabalho muito todos os dias para ter uma vida alinhada, certa e cumpridora dos meus direitos e das minhas obrigações. Eu não ando aqui a enganar ninguém, nem ando a servir de nada para fazer seja o que for com a cidade. Eu repudio totalmente aquilo que disse sobre os políticos e sobre o brincar, cantar cantilenas. Eu vim cá porque me convidaram para estar aqui presente. Estou aqui com muita honra, com muito orgulho e acedi simpaticamente a este convite. Eu não tolero que diga o que disse, porque há políticos corruptos, há políticos bandidos, mas arquitetos também os há. Também há arquitetos, que falsificam documentos, há arquitetos que falsificam assinaturas, há arquitetos que assinam por outros. Portanto, eu repudio totalmente que pela parte se junta o todo. Eu não me revejo em nada naquilo que disse e que aqui indico. Segundo, relativamente à segunda intervenção, eu não consigo estar mais de acordo. Acho que o PDM padece de um mal que padece a globalidade das leis do nosso país e o ordenamento jurídico português. Que é. Nós queremos legislar sobre tudo, queremos ter tudo absolutamente detalhado e depois aquilo que vemos é uma administração absolutamente incapaz de fiscalizar aquilo que legisla. Quando fiscaliza e vê que o que legislou não está a ser cumprido, é absolutamente incapaz de fazer corrigir e colocar direito aquilo que não está não está com o gay, isto do lado da administração, e do outro lado aquilo que vemos muitas vezes é que, de facto, a liberdade dos cidadãos e dos proprietários está a ser absolutamente tolhida e estão a retirar esta capacidade interventiva. Portanto, eu percebo, e mais do que isso, eu revejo nessa sua preocupação de diminuir a complexidade e a especificação que o PDM tem, como lei, mas muitas outras leis eu revejo totalmente naquilo que disse. E eram apenas os seus comentários no vídeo para fazer. Muito obrigado. Fossem passando, deixem-me poder dar uma opinião sobre o papel que devem ter os PDMs, porque eu nem sou defensor de que, como um bom PDM resolve os problemas todos da justa ocupação do território, não tenho essa visão, mas acho que também não tem muito sentido voltarmos, enfim, aos anos 60, como a lei de desenvolvimento, que era o único, praticamente o único instrumento que foi feito no tempo, enfim, que depois deu muito origem ao país feio, mau e porco em termos de paisagem urbana, que ainda hoje marca muito do nosso território. E que era, enfim, apenas preocupar-se em conceder o alvará aos proprietários que, no seu terreno, achavam que deviam fazer isto, que deviam fazer aquilo, e achavam que tinham todo o direito, por ser proprietários, de fazer nele o que entendessem que devia ser feito. Ora, o solo é qualquer coisa que tem que ter também uma visão e um interesse público e social. Portanto, tem que haver um conjunto de regras, digamos, mínimas, para que a utilização do solo não seja apenas comandada ou guiada por um grande interesse económico. Portanto, eu até tenho a visão de que, particularmente com a primeira e, de certa forma, a segunda geração de PDMs, já se cometeram erros que se vão pagar caro. Basta lembrar que um estudo do professor Paulo Correia, que teve o cuidado em relação aos PDMs da primeira geração, fazer a soma de todas as áreas urbanizadas, portanto, somando todas essas áreas urbanizadas, daria para habitação para um país de 30 milhões de habitantes. Portanto, é verdade que, numa primeira fase, os municípios traçaram áreas, não é, perímetros urbanos muito alargados, também têm o seu contributo para dar o seu contributo para a devastação dos recursos da natureza, e isso não é positivo, mas acho eu que não podemos, até em nome dessa questão ou de qualquer outra, dizer que é melhor que não haja a regulamentação nenhuma. O PDM, na verdade, até é um problema. E no caso concreto deste PDM da cidade de Porto, eu gostava de insistir na questão das chamadas unidades operativas de PDM da cidade de Porto. Nós podemos dizer, já foi dito, 24 é mais, mas o que é isto destas 24? Estas 24 foram aquelas que foram consideradas as zonas mais sensíveis da cidade. Ou seja, as zonas que ainda não estavam, ou que não estavam consolidadas, e nas quais era necessário prever uma forma de intervenção mais organizada e, sobretudo, uma intervenção integrada que reservasse também espaços verdes, equipamentos, e que não fosse apenas o licenciamento casuístico de proprietário a proprietário. E que zonas é que foram escolhidas? Apenas como exemplo, entre os 24, por exemplo, a zona da chamada Companhia Orifício, que muitos de nós sabem como é que fica isso, ou isso não está a todos fracos. Tem aquele quartel, pronto, ali achou-se que era necessário haver uma intervenção mais muita conta, e disse, para esta companhia, a zona da companhia Audifícia, vai ser preciso fazer uma unidade operativa de planeamento histórico. O quê? Como é que se traduz? Por um plano de pormenor. Necessariamente. Pronto? Necessariamente. Ou seja, em que depois estejam previstos, quando aquela unidade for tratada, do ponto de vista urbanístico, vai ser necessário criar para ali, prever para ali, equipamentos, eventualmente, áreas verdes, etc. Porque se aquilo é tudo para construir, então, julgo eu, que a cidade não vai melhorar nada, nada bom. Isto só para referir que essas unidades são apenas previstas para zonas especialmente sensíveis. E só entrar agora aqui num outro exemplo, porque mexe depois com muito disto. Unidade operativa número 6 é do Parque da Cidade, Parque Ocidental. O que é que foi previsto? Visto que o remate, é o que está aqui, o remate do Parque da Cidade com o tecido urbano de Aluar, Boa Vista, Marginal, Circunvalação. É sobretudo achar que aquela zona do Parque da Cidade mais próxima da Circunvalação e da Marginal deveria, como aqui diz, ser tratada através de um plano de promoção. E aqui está um bom exemplo. De uma forma de intervenção municipal completamente ao arrepio do documento do PDR. Porque para aquele espaço em concreto já foi feito um licenciamento de um equipamento, neste caso, o chamado Oceanário, o Silaico, como se quer chamar. Quando para aquela zona estava definido que esta unidade operativa é concretizada através de um plano de promoção. E não foi feito. E foi feito, foi um licenciamento para aquilo. E se calhar amanhã lembra-se alguém de dizer que ali também deve ser feito mais uma outra coisinha qualquer e há um licenciamento para aquela outra parcela. E portanto, estamos aqui a ver que há aqui coisas no PDM que na verdade foram e apontadas como tendo uma intenção de fazer intervenções integradas no território e que acabaram por. Nós depois até temos interesse em trazer aqui com mais pormenor esta questão do Parque da Cidade, mas fica para uma próxima. Eu relativamente ao até Fundo de Valente, que já o conheço há muitos anos, e foi isso aí que existimos. E sei que este estímulo é apenas para os políticos, para basta ler ali o blog abaixo do Porto para ver também quem é relativamente aos seus colegas arquitetos. E portanto, eu aceito, digamos, tolero a forma como faz essas críticas e acho que não é isso que nos deve desviar daquilo que é fundamental. A única coisa que vos quero dizer é que aqueles que são eleitos para alguém votou neles. Portanto, nós às vezes dizemos sempre isto, os políticos são todos maus e tal, mas a verdade é que os políticos são eleitos e, portanto, a responsabilidade maior é daqueles que eventualmente os elegem, daqueles que serão maus. Mas também há uma coisa que me agrada no poder local, é que no poder local não há políticos normalmente profissionais. Ou seja, eu sou vereador da Câmara do Porto, fui vereador da TPT durante 4 anos, escrito na TPT, sou engenheiro mecânico de profissão, vou às reuniões de câmara e procuro ter uma atividade preventiva na cidade. Mas sou um engenheiro técnico que desenvolve esta atividade cívica de ser autárquico. O arquiteto Leia Fernandes é arquiteto, o Multim é gestor, o José Castro é jurista, o meu operador não é neste momento autárquico. É, não sei se é nenhum museu, não sei se é possível. Portanto, somos pessoas que desenvolvemos a nossa atividade cívica e também é. Mas eu acho que há duas questões que eu acho que são muito importantes. Uma primeira questão, o Tiago, coloca, e com o arquiteto Leia Fernandes já tinha colocado, que é o problema que nós andamos a fazer planeamento à escala do município. E, portanto, e os municípios estão de costas voltadas. É um drama que nós temos aqui no Porto. O Presidente da Câmara do Porto não fala com o Presidente da Câmara de Gaia, o Presidente da Câmara do Porto não fala com o Presidente da Câmara de Matosinhos, que são só aqueles dois conselhos com quem mais nos devíamos relacionar, que mais afinidades têm com a cidade do Porto. Nem sequer é uma questão partidária, porque Matosinhos é do partido, mas Gaia é do mesmo partido que o Presidente da Câmara do Porto. é dramático que eu cheguei a propor na Câmara do Porto que houvesse uma reunião conjunta das duas câmaras, para planear e vamos reunir praticamente uma série de projetos, vamos reunir as duas câmaras em conjunto para tentar discutir e se chegarmos aqui a uma plataforma de entendimento. Não foi possível, essa minha proposta foi derrotada. E depois temos estas situações, a ponto de Dona Maria para o protocolo assinado pela Câmara do Porto e pela Câmara de Gaia e pela REFE para fazer o aproveitamento da fonte de Dona Maria. Definiram-se prazos, definiram-se responsabilidades. Está a ponto de Dona Maria como está, a REFE fez uma obra de reputação, mas não serve para nada, não há ligações quaisquer à ponte de Dona Maria. Depois há um presidente que diz que vai fazer um tudo feito sobre o Rio para o lado de cá, depois há uma ponte de Portugal para o lado de lá, de verdade é que estamos nestas coisas. Isto coloca um problema que é um outro problema político que não tem a ver com o PD, que é. Qual é o papel da Junta Metropolitana do Porto, em particular da Junta Metropolitana do Porto, que é um fracasso completo. Um fracasso completo. Estou à vontade para dizer que eu fui à primeira reunião da Assembleia Metropolitana do Porto, fui para fazer parte da Assembleia Municipal do Porto, discutiu-se o orçamento para aquele ano. 60% do orçamento da área metropolitana do Porto naquele ano era para o Rally de Portugal, que tinha a sua sede na Expo Norte, que na altura era aqui em Matosinhos, e que, portanto, tinha que se pagar o Rally de Portugal para ter aqui a sua base logística e a 60% do orçamento da metropolitana. Está tudo dito, não tem dinheiro. Sendo presidentes de Câmara, em vez de ser pessoas eleitas diretamente para aquele cargo, está cada uma a querer a sua quinta. E, portanto, não há possibilidade. Se fosse alguém eleito para presidente da Junta Metropolitana pelo povo da área metropolitana, tinha um poder que era o poder metropolitano. É o presidente da Câmara. E qualquer presidente da Câmara não defende o interesse da sua Câmara e não tem tido, pelo menos até agora, a capacidade de articular políticas do ponto de vista metropolitano. E este é um problema sério que nós temos, onde ele está completamente fracassado. Eu creio que Zé Castro faz parte da Assembleia Metropolitana, atualmente, não sei se o Pedro faz, mas deve sempre ter a frustração que eu senti aqui há uns anos quando fazia parte daquilo, das dificuldades que efetivamente existem. Mas eu acho que isso era muito importante, haver este diálogo. Foi constituído os conselhos de vereadores. Os vereadores da cultura, todos os nove municípios e tal, os vereadores da proteção civil deviam definir. Feito no mandato anterior, que eu saiba, daí não sei nada. A única coisa metropolitana que existe é uma agenda cultural da metrópole, não há mais nada, que eu saiba. Essa tem sido feita. Há umas reuniões, eu sei que sim, mas tinham falado ali no jornal, vamos comprar uma escada mágicos, que são caríssimas, em vez de cada município ter a sua, comprarmos uma para a área metropolitana. Mas depois nunca vi a escada mágica em sítio nenhum. Já estou afastado. Esse é um problema sério, depois podemos discutir, se eu estou de acordo, se eu não estou de acordo com o arquiteto Neste Lentes, uma vez fui ao Parque da Cidade dizer atenção que aquilo está assinado nas normas provisórias, é a Avenida Nuno Álvares aqui, a Avenida Fonseca Henriques Matosinhos ali, isto vai. Juntando 2 mais 2, isto vai passar aqui um atravessamento, vai juntar uma à outra, cortando o Parque da Cidade a meio. Rapaz, não é cortar, nós podemos arranjar de uma maneira de não cortar e tal. Eu confesso-me em coisa, já temos feito isto nas reuniões de Câmara, e às vezes algumas ligações metropolitanas, para mim é pior que existe do que não existe. Mas estou de acordo, ou aceito que haja outra opinião. Por último, e eu há bocado não estou a referir só se me permite, que era o quarto grande problema, que é o problema da SRI, mas foi aqui avançado do arquiteto que foi aí, pelo menos. A SRI é hoje um pilar do urbanismo paralelo da cidade do Porto, constituído pelo eleito, que é o vereador do urbanismo, que está lá por inerência, mas depois são pessoas escolhidas por outras entidades. Hoje até se discute a questão do presidente, que não tem presidente, que ainda não foi escolhido, mas. Nós temos aqui um outro poder, esse não eleito, não emana diretamente do povo. Eu prefiro aqueles que são eleitos, mesmo políticos maus, porque esse, pelo menos, para a frente do povo, pode dizer se está de acordo com eles ou não. O pior é que eles são nomeados e que o povo não diz se está de acordo com eles ou não. E na sociedade da produção urbana, que tem feito a pouca requalificação que tem feito, aquilo que tem sido uma estratégia mais daquilo que é o interesse privado do ponto de vista da reabilitação do que aquilo que é uma estratégia de cidade. O que é que eu quero dizer com isto? Podemos ir ali ao quarteirão, que se chama quarteirão da Praça do João I, que é no fundo aquilo que nós todos conhecemos, o banco, o edifício Atlântico, já foi o BTA, que é do milênio, né? É aquele edifício que vai para a Praça do João I, e que depois vem para o Bom Jardim, Rua Firmeza, passa ao lado. Formosa, peço desculpa, passa da Carla Tino, no quarteirão da Casa Forte, né, e deixa o Sá da Bandeira. Esse quarteirão é um quartel que está extremamente degradado. Mas o projeto que existe, há lá três grandes proprietários. Por um lado, o Milênio da ICP, que é proprietário de todo o Palácio Atlântico e Pedro Cantinho, e um banco que já é ali na zona do Bom Jardim, e temos uma empresa ligada às Agapares, não é a chamada Agapares, que é proprietária da zona da Casa do Norte. E o BEC quer realizar aquilo de acordo com o seu interesse. Então chegámos ali, temos a farmácia da Liga. Eu estou a falar, se calhar não estamos todos a ver, temos o restaurante solar da Conga, né, que o modo ao lado temos aquilo que era a farmácia da Liga. Dois prédios que estão completamente realizados. Não tem problema nenhum, são ocupados e estão realizados. Os seus proprietários tratam-nos bem, o solar da Conga fez um grande investimento num restaurante que está tudo bem indicado. Esses dois vão abaixo. Esses dois vão abaixo no âmbito deste projeto de apartamento. Bem, mas aquele edifício do banco, do antigo Banco do Brasil, que era uma altura ruína ao lado daquele que até caiu pouco antes das eleições de 2009, esse não é para ir abaixo. Porquê? Porque esses pertencem, digamos, ali a um já foi mais pequeno por natureza, e portanto não há volta a dar, e o Banco do Brasil fundou logo um toque, qualquer dia também cai. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que se deita abaixo para salvaguardar a lógica daquele quarteirão, não tem em conta, digamos, os interesses que poderão ser interesses de cidade, não tem em conta aquilo que está qualificado ou não, é numa lógica, é uma lógica de interesse daqueles dois grandes proprietários. Isso passou-se também no edifício do Banco do hotel que está a ser construído nas Carvalhas, que há casas que estavam completamente reabilitadas, que estão ali na zona dos Lões e que vão ser deitadas abaixo. Há proprietários que tinham projetos na Câmara há anos para reabilitar os seus prédios, nunca os projetos foram aprovados. E agora, no âmbito da SNU, essas casas são deitadas abaixo para permitir a entrada ao quarteirão, para possibilitar a lógica de funcionamento do hotel. Há uma reorganização total do lote, não sei se era possível. Eu não sei exatamente se vai haver um parque de estacionamento com uma piscina. Dentro dessa lógica, com o parque de estacionamento, fica em primeiro lugar. 100%. Que é uma coisa que supostamente é totalmente legal. Eu não sei exatamente, não lhe posso dizer em pormenor essa questão. Mas isto é que eu sei dos proprietários com quem contactei, que me dizem isto, que me dizem que sei dos projetos. Sim, sim. O que eu queria dizer é que o PDM entrou em vigor em 2006, mas também entrou em vigor mais ou menos na mesma altura, porque tem-se constituído em 2004, uma sociedade de educação urbana que objetivamente é um outro poder que existe do ponto de vista urbanístico na cidade do Porto. Já agora, só para concluir aí, não sei se quer o arquiteto, e depois passamos. Nada bem. Não, só ia. Não. As duas intervenções da plateia suscitam os seguintes comentários. Em primeiro lugar, relativamente às entidades público-administrativas, são as freguesias, já muito considero que as suas funções e competências devem ser consideravelmente alargadas, pensadas, refletidas no nós alargadas. Nós devemos ver que são as unidades-base da participação democrática e as freguesias são um espaço de solidariedade. Todos nós estamos ligados do nascimento à morte das freguesias e penso que estes dois ciclos, pelo menos e no mínimo, são aspectos que nos devem fazer pensar muito sobre aquilo que poderá vir a ser no futuro do papel das freguesias. Eu já não digo aquilo que lhe falou em intervenção, que aí, enfim, de certa forma, nós temos alguma experiência e aqui na cidade, na freguesia do Gil, não são poucas os exemplos de intervenção que foram feitos. Modestamente, julgamos que é bem da cidade, vamos a ver o pai da cidade, estamos a ver. O movimento que foi feito na Junta de Freguesia para tirar, como todos devem se lembrar, muitos se lembram, foi o afastamento do Parque de Exposições, que estava planeado para o Parque da Cidade, mas foi uma sistemação da Junta de Freguesia. A realização de todo o passeio marginal foi da Junta de Freguesia de Mugil. Todo o processo de contenção de construção na Avenida Monte Fideu, que está a ser agora um ex-Limpias, foi por iniciativa local, e, portanto, as freguesias, desde este aspecto político-administrativo, que eu considero, está muito pouco tratado entre nós. Eu olho e lembro-me que há muito tempo atrás a Administração Central olhava os municípios, como agora os municípios olham para as juntas freguesias. Este processo é muito semelhante àquilo que há uns anos atrás se passou. Relativamente ao processo de planeamento, eu julgo que o processo de planeamento e, sobretudo, este que nós chamamos de planeamento, tenho sempre essa tendência, sobretudo na área mais física, eu não posso ver moradia para me lembrar, por exemplo, de tudo o que se passa aqui na nossa rede de métodos. O nosso território é sempre atravessado por redes e estruturas muito pesadas e que exigiriam um pensamento bem mais sereno e bem mais aprofundado é quando o lançamento dessas infraestruturas do que aquilo que muitas vezes é feito. Nós estamos a falhar muitas vezes o território, e aqui foram citados vários exemplos, de pesadas infraestruturas, de pesados equipamentos, de redes de serviços, sem que haja uma reflexão cuidada dos impactos e das melhores soluções dessas mesmas iniciativas. Também só algumas outras notas. Parece-me que é importante a questão que o Tiago de Fernandes levanta, em nem mais, de facto, de maneira justa em tudo quanto está contido, seja no PDF, seja em um instrumento desse tipo, e isso é muito difícil de encontrar. Evidentemente, podemos citar casos em que praticamente o desenho não decorre de si próprio, decorre de um conjunto de outros considerandos, mas de cidades que são muito equilibradas e que, pronto, desde a atividade, que utilizamos as malhas, nós só deixámos de utilizar as malhas com a cidade moderna. Mas a cidade moderna introduziu conceitos que não cabiam na cidade antiga. E o período de transição dos finais do século XVIII, né, e a industrialização, e o século XX, sobretudo, entre guerras até à Carta de Atenas, é um tempo de perplexidade. Mesmo assim, nesse tempo, por exemplo, foi projetado Nova Iorque, foi projetado Barcelona, foi projetado Los Angeles, Chicago, né? Não, nesse período, entre a industrialização, digamos, em todo o século XIX, nesse período, desde a industrialização até ao espaço entre guerras, até a Carta de Atenas, portanto, esse século e qualquer coisa, produziu notáveis espaços urbanos, foram rigorosamente, rigorosíssimamente desenhados, como é o caso de Barcelona, que é o caso, provavelmente, o caso mais... Mas até podemos ir um pouco mais atrás, e que nós portugueses nos diz muito, e pensamos muito pouco sobre isso, agora começa a haver muita matéria sobre Lisboa como Lina. É realmente a primeira cidade da modernidade feita com pés e cabeça. E a primeira cidade do mundo, não é a primeira cidade portuguesa. De facto, exemplo de Lisboa como Lina, porque o Porto também teve alguns... na reverberação através de Almadas, etc. Mas isso dá-nos a pensar. E é desse desenho que significa a representação daquilo que é um conceito de organização social. E eu aqui pegava nisto, tendo vindo ultimamente a afinar aquilo que parece ser um risco, simultaneamente, e ser provavelmente uma oportunidade, que é a questão da freguesia. Qual é a unidade básica da administração? E por aqui é o tal que eu. E, aliás, na última sessão da reação, foi lá as 7 unidades de cooperação da Baixa, penso que isso vem nos jornais, mais ou menos, as pessoas sabem a que é que eu me refiro. E, eu fui recolhendo na história do urbanismo uma noção da unidade de vizinhança. Unidade de vizinhança que é construída ao longo do século XIX, que é o patamar da cidade modernista dos blocos e das vias de circulação submecânicas, portanto, a separação dos trânsitos, aquilo que é o conceito de cidade de Carta de Atenas. E a unidade de vizinhança é uma boa unidade básica de solidariedade, de administração, de serviços básicos, de proximidade, etc. E que foi teorizada pelo senhor chamado Clarence Perry, nos Estados Unidos, E que tem dados muito precisos, por isso há bocado referi esta proposta da SUC, que me parece interessante, que ele situa exatamente a unidade de vizinhança no espaço que um homem, uma pessoa, pode percorrer sem meios artificiais de locomoção. E, portanto, são os tais 500 metros da periferia até ao centro. Onde é que está no centro? Está a escola, está a igreja, a noção da paróquia, não é? Está a igreja, que é, digamos, um conceito de organização comunitária e que funciona diariamente, portanto, a escala do cotidiano. E o somatório, não se pode falar em somatório, a integração destas unidades básicas, que não correspondem à freguesia, que nós temos freguesia, como aquela onde estamos, por 2.000, 3.000 ou 4.000 habitantes ou votantes, para 40 mil, não é? Esta foi a questão das competências, da escala demográfica e quantitativa, é importante. Só queria referir que a questão relativamente à Dona Alves, eu reconheço o problema que o engenheiro Lissá levanta. Simplesmente, eu acho que, digamos, e vou dizer uma coisa perigosíssima, depois que não, não incendeia, que é o parte da cidade, não, não é uma vaca sagrada. Agora, também, se eu quiser considerar muito próximo da vaca sagrada, eu posso passar por cima ou passar por baixo. Por baixo tem nove, por cima até é bonito. E se quisermos encontrar exemplos fantásticos de ultrapassar estas vacas sagradas, vamos a Nova Iorque, e o Central Park é atravessado em todos os sentidos, ao longo dos seus 5 km de comprimento, sem que a gente note que circula uma cidade com a densidade que tem Nova Iorque. E outros parques urbanos, Light Park, alguns parques de Paris, etc. E até rios e baías e mares são atravessados por obras de engenharia que não tem nada de extraordinário. Nós, se não fosse o túnel da Ribeira, não passávamos neste parque daqueles como passamos há não sei quantos anos. E um túnel que já está completamente integrado no nosso imaginário. Nem hoje a engenharia faz isso com toda a facilidade. Há revista, o método de amigas a trabalhar, faz tudo isso de todo lado. Mas mesmo, eu acabo já, aquele viaduto do Parque da Cidade, concebido pelo Salvador Morales e construído, desenhado por um engenheiro português de grande categoria, é lindíssimo. É uma peça, do meu ponto de vista, da organização da paisagem urbana, boníssima. Vimos um dia discutir isso ao nível do campo moderno. Gostaria de ter mais umas coisas, mas calma, se não é.